Pessoal, é o seguinte, agora nós vamos falar a respeito do ritmo de baião. Então, são alguns ritmos que nós vamos estudar aqui, né, nessa aula de hoje, e vamos começar pelo ritmo de baião. Nesse ritmo de baião, o baião tem várias variações, né, no caso. Aqui eu escolhi uma e eu vou montar o acorde de Dó maior e vou tocar a quinta corda, no caso baixo. Depois, e vou contar o número 1. Depois eu conto 2 e toco as três primeiras. Toco o número 3. Toco o número 4, sempre o baixo. E o número 5 eu puxo as três primeiras. Toco as três primeiras, no caso. Então vai ser 1 polegar, 2 as 3 primeiras, 3 polegar, 4 polegar e 5 as 3 primeiras. Vai ficar assim: P, IMA, P, P, IMA. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, tocando assim, lento, né? Não parece ritmo de baião, mas se a gente for aumentando a velocidade, presta atenção no que acontece. Então, pessoal, é o seguinte, aqui eu estou repetindo sempre o baixo, né? O baião tem muitas dessas coisas, de repetir o baixo. Essa é uma variação, tem várias, né? Essa é uma das mais fáceis que eu achei para a gente fazer nessa aula. Então, tocando devagarinho, polegar na quinta corda, depois as três primeiras, polegar, polegar, depois as três primeiras. E contando 1, 2, 3, 4, 5, sem fazer paradinha. Eu não posso contar tipo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não vai acontecer nada. Tem que ser 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu, pessoal? Então o que acontece? A gente pode escolher vários acordes diferentes. Eu aqui só usei o Dó maior, o acorde Dó maior, o Sol com sétima, também usei o acorde de Fá maior para poder demonstrar, quer dizer, tocar esse ritmo aqui junto com vocês. Então, dominar bastante, né, esse ritmo e depois aplicar aí nas suas músicas, né? Tá bom? Agora vamos para a nossa próxima gravação.